Ok, já consegui começar a gravar. Então, sobre a associação, sobre o Famalicão em Transição e a marcha que organizaram para hoje, este problema já tem vindo a acontecer, pelo menos há 4 ou 5 meses, não é? Então, se me pudesses falar um pouquinho do que é que tem sido o vosso trabalho e principalmente porque é que têm estado tão presentes nesta questão do Monte da Santa Catarina. Ok. Ok, então, nós como associação, a nossa missão é um pouco dinamizar ou trazer para a opinião pública estas questões relacionadas com o ponto de vista ambiental e ecológico do Concelho de Famalicão. E então, dentro deste âmbito, temos estado um bocado ativos em algumas situações que têm acontecido no território de Famalicão. E esta foi uma delas que nos alertou, que nos deixou alerta relativamente aos problemas, aos potenciais problemas e aos problemas reais que traz, nomeadamente o que nós estamos a falar neste caso, do Monte Santa Catarina, desde o final do ano passado, fim de outubro, foi feito um abate de árvores, de largas centenas de árvores, incluindo algumas centenas de sobreiros e carvalhos, para a instalação de uma central solar fotovoltaica. E isto, o processo já começou bem antes, mas na prática tomamos conhecimento mais direto da situação quando aconteceu o abate das árvores. Esta área total de implantação do projeto são 80 hectares. A área de corte, segundo até dados do próprio ICNF, são de cerca de 70 hectares. Neste ponto é importante, o Monte de Santa Catarina é importante em si, em primeiro lugar pela importância que tem do ponto de vista cultural, mas também ambiental, social, porque é uma das áreas verdes mais importantes próximas da cidade de Famalicão. Por isso, ao longo dos anos, foi sempre muito, foi e continua a ser muito utilizada pela população para fins de lazer, de desporto, mas também pela importância que tem em termos ambientais e ecológicos. Por ser uma área verde importante próxima do centro, mas também das poucas áreas verdes que ainda vão restando no concelho de Famalicão, que tem cerca de 40% da área do concelho já impermeabilizada. Por isso, as áreas verdes, as áreas de floresta, já começam a ser cada vez mais diminutas. Por isso, também acresce este ponto na eliminação mais esta porção grande de 80 hectares de área verde do concelho. E pela característica específica que era dos poucos, ainda continua a ser, uma parte ainda continua a existir. Mas foi eliminada uma parte importante da tal mancha de sobreiros, dos poucos pontos ainda existentes no concelho com essas características. Então, por todas essas razões e principalmente por todo este processo por parte do município, não é caso único, longe disso, tem sido um bocado a forma de atuar do executivo municipal. Todo este processo foi feito muito à porta fechada. E basicamente ele saltou para a opinião pública a partir do momento em que basicamente que aconteceu o abate das árvores. Até então, embora isto tenha passado por momentos nos organismos autárquicos que foram discutidos, nomeadamente a aprovação de uma declaração de interesse público municipal do projeto, que permitiu viabilizar e até ultrapassar alguns estatutos de controle daquele local, nomeadamente parte da área estava abrangida por REN e RAN. Portanto, isso também permitiu a tal aprovação da declaração de interesse público municipal, que primeiro foi em sede de reunião de Câmara e depois logo a seguir, isto ainda no final de 2020 e no início de 2021 foi também aprovado na Assembleia Municipal. Portanto, isto aconteceu, mas o que é certo é que só quando existiu o abate no final do ano passado, no fim de outubro, o abate das árvores, portanto, no terreno as coisas a acontecerem, é que se tornou público o que é que estava previsto para ali. Mesmo assim, envolto em muito pouca informação da parte do município. Nós, logo nessa altura, a associação emitiu uma carta aberta, um comunicado e logo ao mesmo tempo enviou uma série de questões ao município relativas a toda esta questão, a todo este processo, a todo o projeto. Pedimos inclusive acesso ao processo em si, a todos os documentos do processo, coisa que o município até este momento, passado já mais de 4 meses, sensivelmente, ainda não facilitou. Nós, entretanto, já tivemos acesso aos documentos do processo, mas por via de outras pessoas que já o tinham tido acesso. E as próprias questões que nós colocámos, o município foi bastante invasivo e a grande parte das questões não nos chegou a responder nunca. Acabou por fazer algumas intervenções públicas, nomeadamente o Presidente da Câmara, um bocado por pressão das comunicações que nós fomos fazendo sobre o assunto, publicamente, e também de outras entidades, de outros grupos que também se movimentaram nesse sentido. Portanto, um bocado por pressão deste tipo de ações é que o município veio sentir-se obrigado a dar mais alguns esclarecimentos, mesmo assim ainda faltando muita informação sobre o que estaria ali, o que estava ali em causa, e todo o procedimento. E depois, para além destas questões principais, portanto, a nossa ação parte muito em primeiro lugar, achamos que o que aconteceu ali trata-se de um crime ambiental, porque em nome da transição energética, portanto, tentando, procurando contribuir para o combate às alterações climáticas, através desta transição para uma produção de eletricidade através de fontes renováveis, sacrificou-se uma importante área verde. Isto parece-nos, no mínimo, contraditório, é quase paradoxal que em nome do combate às alterações climáticas, desta transição energética, o modelo escolhido seja este, sacrificando aquilo que em primeiro lugar é o que é mais importante, exatamente como medidas para esse próprio combate às alterações climáticas, que é a manutenção das áreas verdes, das áreas florestais, da biodiversidade, principalmente também de solo fértil, que foi posto em causa, são 80 hectares de solo fértil de perda, praticamente, e já podemos ver no terreno. Depois, o local em si tem determinadas características. Há uma parte dos tais 80 hectares, uma pequena parte que é aquela que tem até mais simbolismo e que é mais reconhecida. O próprio Monte Santa Catarina, em algumas das encostas do monte, tem um elevado declive. Em primeiro lugar, tecnicamente, nos parece um bocado não fazer muito sentido para a própria instalação da central fotovoltaica, mas também parece um bocado difícil o que é que está pensado em termos de soluções para evitar problemas graves de erosão que, entretanto, já estão a fazer sentir no próprio terreno, em visitas que já fizemos já várias, desde o final de outubro, que foi feito o corte e o revirar do solo para arranque das raízes, os problemas de erosão, de perda do solo, da primeira cobertura do solo, do solo fértil. Já têm acontecido, já estão visíveis, mais do que visíveis no local, esses problemas de erosão que se vão agravando ao longo do tempo. Portanto, as principais razões que nos levaram em primeiro lugar, trazer este assunto para a opinião pública, um bocado substituindo-nos àquilo que devia ser a prática de boa participação democrática por parte do município, trazer este assunto a debate, dinamizando diversas ações à volta do tema, trazendo informação, colocando questões, envolvendo diferentes pessoas, coisa que o município devia ter feito e não fez, promover uma ativa discussão pública sobre o assunto antes sequer do processo arrancar, e principalmente chamar a atenção de que este para nós não é de todo o modelo que deve ser seguido para a transição energética. Nós advogamos que deve sim ser optado pela transição para fontes renováveis de produção de eletricidade, mas não a custo de mais-valias ambientais que existem. Ou seja, o modelo deve ser outro, deve ser um modelo descentralizado, aproveitando áreas impermeabilizadas, por exemplo, cobertura de edifícios, residenciais, de comércio, industriais, que estão muitas, estão imensas no concelho em específico. Portanto, esse deve ser, na nossa ótica, o modelo a seguir. Mas não é todo esse o que estamos a verificar. E este é um primeiro exemplo dos muitos que acreditamos que vão acontecer. Aliás, já sabemos que existem mais pedidos de instalação de centrais no concelho. E isto, de resto, não é um problema só que se verifica em Famalicão, é um pouco por todo o país. Ainda há pouco tempo soubemos de um projeto que está em via de andamento de 1.250 hectares para uma central fotovoltaica em Santiago do Cacém. Supostamente será a maior central da fotovoltaica da Europa, assim, uma das cinco maiores do mundo, e a lógica é exatamente a mesma. É eliminação de solo fértil, de solo permeável, o sacrifício de locais com elevado valor ambiental. Mais uma vez estão em causa a questão de cortes de sobreiros. Naquele caso, acho que são 1,5 milhão de árvores, entre elas, muitas delas também sobreiros. Portanto, isto é uma situação que não é só um problema de Famalicão, é também um problema aqui em Famalicão, mas já está a acontecer e vai cada vez mais acontecer um pouco por todo o país. Todas estas razões achamos que é importante, e vai de encontro à nossa missão como associação, promover este tipo de ações. Especificamente para hoje, o que nós vamos começar a focar mais é na preservação deste local, do Monte Santa Catarina, em primeiro lugar daquilo que ainda continua a existir, nomeadamente as manchas importantes de sobreiros que ainda existem, e a regeneração dos danos que foram causados já no local, pelo menos que seja excluído do projeto de instalação da central uma pequena porção, uma pequena percentagem. Estamos a falar de cerca de 2,5% dos tais 80 hectares, que é o correspondente à área que tem mais interesse e onde estava localizada as tais importantes manchas de sobreiros, que foram cortadas, e que correspondem também, coincidem com as zonas de maior declive nas vertentes em volta do Monte Santa Catarina. Portanto, que nós vamos procurar colocar o foco nos próximos tempos é, nomeadamente através de uma petição que vamos lançar hoje à Assembleia Municipal de Famalicão, para promoverem a preservação do Monte Santa Catarina, nomeadamente com a proposta da criação de um parque florestal, um bocado à semelhança do Parque de Monsanto, um modelo assim, tipo, um parque de Monsanto, a criação de um parque florestal de Monte Santa Catarina, pode ser do uso público e que garanta a preservação deste importante espaço, em termos culturais, mas também em termos ambientais e ecológicos, para a biodiversidade e a importância destas manchas verdes para o concelho. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada mesmo. Desejo-vos, boa sorte e sucesso neste Agora caminho, podes-me só petente, recordar portanto. o nome e quais é que estão a usar hoje, comunicação Sim, social, é que estás ligado? o meu nome é Miguel Cardoso e estou a Ok. trabalhar com a Rádio Paralelo, é uma rádio online do Porto, e com a PT Revolution TV, que é Ah, ok, um sei, essa canal conheço. que cobre protestos a nível nacional. Ok. Assim que eu tenha feito a publicação, depois também partilho contigo através deste número. Sim, ok, obrigado, agradecia, sim. Sim. Muito Depois podemos obrigado, usar esse Gil. material, sim. Claro, eu infelizmente não vou ter ninguém nem vou conseguir estar aí a tirar Poder cobrir, fotografias ou ok. assim, mas quando a vossa associação lançar uma fotografia ou outra, eu adiciono à cobertura também para criar assim uma página. Muito obrigado, Gil. Obrigado. Fantástico. Obrigado, nós. Um bom dia Ok, para adeus, ti. boa tarde. Adeus. Muito obrigada.